Mais de 180 milhões de reais foram desviados da Petrobras. 55 votos a 22. A maioria dos senadores decidiu que o processo de impeachment continua. E, portanto, a presidente Dilma Rousseff está oficialmente afastada do cargo. O presidente interino, Michel Temer, vai se pronunciar ainda hoje à tarde. O governo foi cercado por estudantes e o protesto virou quebra-quebra em segundos. Os alunos enfrentaram a maior greve da Dois história. Dois meninos, um de 10. Outro de 11 anos furtaram um carro. Teve perseguição policial, tiroteio e o menino que estava no volante, 3 anos de idade, foi baleado e morreu. Tem criancinha de 9, 10 anos que já está usando droga, já está querendo pegar numa arma. E aí a criança vai ficando mais revoltada, a cabeça dela vai ficando mais virada. A Fundação Casa não está resolvendo o problema. 80% dos maiores que cometem crimes passaram pela Fundação Casa. E ainda se olhasse para recuperar, tudo bem, irmão. Estão olhando para prender. Vai jogar os moleques lá com os caras, lá com os monstros. E aí? O risco e o rap, mano. Cada vez mais a gente tem mesmo que se aproximar da rapaziada e passar informação. Ninguém aqui vai ficar pagando sermão, faz isso, faz aquilo, não. Só do cara ter informação, o que o sistema tá fazendo com ele, o que o sistema pensa dele, o resto tá na cabeça dele, o resto é de castelo, aqui é bobo. Tendência é pra que melhore, eu espero que o rap nos fortaleça, companheirismo sincero, pessoas que eu amo e quero bem, que permaneçam bem naquelas de quem sempre correram com bem, por onde andei, pessoas que conheci, loucura sobrevivi, só por Deus é que nós estamos aqui. Rap fez resgate, me preparou pro debate, calejou a mente, fez um combatente pro combate. Que de grande estilo se apresentem ao pelotão, leais de verdade nunca mentem. É pros irmãos, tamo na luta por dias melhores na cena. Sobreviver sem um duplo xará não é cinema. Porém daria um ótimo roteiro esse sofrimento. Das fitas loucos, latrocínios, mano, no arrebento. Dos tráfico que ilude os moleques, parte pro 5-7. Os que matam por nada, a história se repete. É tio, o bang é louco. Pena que tem muito iludido vendendo veneno pra nós mesmo e nem tá vendo. Continua ostentando ilusão, criando inimigo. Quem mata morre, a saga segue seu destino. Na madrugada o carro preto na curva fechada, sem tempo pra nada, a morte leva sua vida por nada. Do que valeu a pena, maldade na mente, as balas no pente, as mina que mente, os amigos serpente. Infelizmente, venera o mal, uma volta pra te cobrar, passando certo por errado pra poder te matar. O próprio amigo de infância cresce o zóio na biqueira, dinheiro maldito corrompe o amigo, puxa o bonde pro bobeira. Se a inveja prolifera, a maldade do ser humano venera. Não quer pensar, os esquecidos nas favelas, na miséria, a maldade que impera. Quem vai sobrar? Se a inveja prolifera, a maldade do ser humano venera. Não quer pensar, os esquecidos nas favelas, na miséria, a maldade que impera. Então me diz do que adianta ostenta quadrada, se no final quem sempre lucra é a funerária. Vejo manos de mente fechada, se matando por tão nada. O mesmo fura que alimenta é o mesmo que também te cala. Cê quer poder, todos querem ter, mas fazer o quê? Cê é você, algemado no DP. Pai de família desamparado, não tem pra onde correr. Vai fazer o quê? Abaixa as toca ninja e bota pra fuder. Aqui na urna, te pediram que nem puta. Mudaram a postura, a visão sobre a rua. Alienaram o moleque que cresceu metendo louco. Não sai mais do corre, parceiro, perdemos. A tática perfeita que ataca o nosso povo é a mesma do Rezende, da TN Rede Globo. Todos contra todos, opressão, cê cai no jogo. Odeia o mais humilde, idolatra o famoso. Enquanto isso na rua, omissão é clara, alienado, desfocado de um jogo que nunca acaba. O capeta bate palma, de terno e gravata. De quantos mitos como Cristo foram julgados pela nata. Se a inveja prolifera, a maldade do ser humano venera. Não quer pensar, os esquecidos nas favelas, na miséria, a maldade que impera. E vai sobrar. Se a inveja prolifera, a maldade do ser humano venera. Não quer pensar, os esquecidos nas favelas, na miséria, a maldade que impera. E vai sobrar. Se a inveja prolifera, a maldade do ser humano venera. Não quer pensar. Na favela, na miséria, a maldade que impera. Quem vai sobrar? prolifera, a maldade do ser humano venera. Não quer pensar, não. Esquecido nas favelas, nas misérias, a maldade que pensa.